dias tristes são como longa rua silenciosa de uma cidade deserta, deserta e sem céu. A casa de Irene, de noite e de dia, tem gente que chega, tem gente que sai. A casa de Irene tem fim e alegria, na casa de Irene a tristeza se vai. Sem esperança e esta saudade de ti. São estes dias como se fossem feitos de pedra, como um grande castelo vazio onde reina a solidão. A casa de Irene, de noite e de dia, tem gente que chega, tem gente que sai. A casa de Irene tem fim e alegria, na casa de Irene a tristeza se vai. E então eu te encontro na casa de Irene, e quando me vês, tu corres pra mim. Olhas em meus olhos, seguras em minhas mãos, e a sós em silêncio ficamos enfim. A casa de Irene, de noite e de dia, tem gente que chega, tem gente que sai. A casa de Irene tem fim e alegria, na casa de Irene a tristeza se vai. Dias sem esperança e esta saudade. Dias tristes, eu quero encontrar-te. Os dias tristes me levam a ti. A casa de Irene, de noite e de dia, tem gente que chega, tem gente que sai. A casa de Irene tem fim e alegria, na casa de Irene a tristeza se vai.